Bana zambe botelema, bana zambe botelema. Eya solo, yembele yenzambe, kumise yenzambe, binela ye, zambe. Eya solo, yembele yenzambe, kumise yenzambe. Thank you.